Segurança não é arma dura, mas contravém a sensação de altura. Tá difícil hoje em dia, eu não vejo cura. Vão pro salão, volume na cintura. A rixa é arranjada lá na hora mesmo. É muito fácil, tá cheio de brigueta, é sem erro. Na noite sai os burros e fica comentado. Aberta mais uma guerra entre bairro. Tá ligado no conflito de ideias da adolescência, gerando experiência. Muita coisa nova, o que oferece é provado. As ruas, nosso laboratório deu errado. Química no bolso da jaqueta, antes nos quilos das grandes encomendas. Do tal ao laranja gira o dinheiro. O ciclo acaba na lata no carreiro. Do porto até esse ponto, tem vários cargos, ele com 14 vários sonhos. De office boy a ser senhor, era embalado pelos seus irmãos. Panos de valor, não deu outra, tempos depois já estabilizado o carnaval. Sexta-feira depois, pensar em março, o negócio é curtir, não sei porquê desarmado. Já no salão bebendo pra caralho, foi só o tempo de cruzar o doido. Aquela história constante confronto. Vida real é sem heróis e pronto. E esse foi seu último vermelho e branco. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. O porto aqui na cidade faz coisa direta ou indiretamente, todos influenciados, porra. Eu me indigno na sequência de desgraça, relacione os fatos, Itajaí na rota e respira maldade todo dia. Fitas errada, crocodilo no lago das trevas trapaça. Malandro criado assim, desde criança, convivendo com o local e suas artimanhas. Fala cantada dizem, não pega nada. Desde que cheguei aqui, não troco por nada. Não sei porque o vale é um encanto. O ar é doido, a primeira impressão. Rapaziada, conhecidos muitos, mas tô ciente em quem confiar. Mais tarde não quero problema, não quero tombar. Se é assim que tem que ser, não vou mudar. Já verdadeiros amigos, às vezes pra me restaurar. Alto respeito indiscutível, sua importância. Mas mesmo assim não vou manter distância. Viciado é foda, queria ver mudança. Porém o que às vezes resta é só lembrança. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. Então cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada, acaba por aí. E na lembrança tem aqueles que escolheram lado errado. Traficante e ladrão, apenas mais um viciado. Muitos já saíram e agora até tão legal, mas quantos vão entrar no comércio ilegal? Cidade portuária, clima pesado. Escolhe céu ou inferno, fica bem do lado. Tu pode encontrar com o diabo na quebrada ou apertar a mão de Deus com apenas uma palavra. Eu já vi maluco parar de trabalhar, fazer acerto na boca pra ver a grana entrar. Ganhar num dia o que levava o mês inteiro. Cabeça fraca, desespero, pouco dinheiro. Tá tudo na mão, é muito fácil entrar. É o subúrbio, o submundo que vai te mostrar. É assim por aqui, cidade sossegada. Mas vê se não entra pela porta errada. Briga entre bairro, calibre pesado. Camisa do Flamengo, pente carregada. Adolescência é feita de indecisão. Será que a vida vai melhorar com esse calibre na mão? Acho que não, acho que não. Procura a paz, ficar na boa, irmão. A lata, a cinza, a pedra, o isqueiro é o kit da morte. O dia e o mês inteiro, os homens estão na área, esconde a maconha. Com uma vida melhor por aqui, todo mundo ainda sonha. E na real, puteiro, doença. Igreja ou não, cada qual sua crença.